Ficheiro 1, Amiga Genial, de Helena Ferrante, editora Ficções. Este livro é gravado ao abrigo do artigo 80 do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos para os Utentes Deficientes Visuais da Biblioteca Municipal de Coimbra. Procede à sua leitura Maria José Pessoa, com o apoio técnico de Emanuel Lassa. Contactos: telefone 239-70-2630, e-mail leitura.especial@cm-coimbra.pt. Contracapa. A Amiga Genial é a história de um encontro entre duas crianças de um bairro popular nos arredores de Nápoles e da sua amizade adolescente. Helena conhece a sua amiga na primeira classe. Provêm ambas de famílias remediadas. O pai de Helena trabalha como porteiro na Câmara Municipal. O de Lila Cerulo é sapateiro. Lila é bravia, sagaz, corajosa nas palavras e nas ações. Tem resposta pronta para tudo e age com uma determinação que a pacata e estudiosa Helena inveja. Quando a desajeitada Lila se transforma numa adolescente que fascina os rapazes do bairro, Helena continua a procurar nela a sua inspiração. O percurso de ambas separa-se quando, ao contrário de Lila, Helena continua os estudos liceais e Lila tem de lutar por si e pela sua família no bairro onde vive. Mas a sua amizade prossegue. A Amiga Genial tem o andamento de uma grande narrativa popular, densa, veloz e desconcertante, ligeira e profunda, mostrando os conflitos familiares e amorosos numa sucessão de episódios que os leitores desejariam que nunca acabasse. Citação do The New York Times. Helena Ferrante é uma das grandes escritoras contemporâneas. Primeira badana. Supõe-se que Helena Ferrante não seja o verdadeiro nome da escritora, que se tornou conhecida a partir da publicação de Os Dias do Abandono, em 2002. Sabe-se, contudo, que cresceu em Nápoles e tem vivido por algum tempo fora de Itália. Pelas respostas que deu por escrita a jornalistas, sabe-se também que se formou em estudos clássicos, traduz e ensina e é mãe. O seu primeiro romance, Um Estranho Amor, foi publicado em 1991 e dele Mario Martone fez um filme com título homónimo. Sobre a sua obra seguinte, Os Dias do Abandono, Roberto Faenza realizou também um filme. Em 2006, as Edizioni publicaram o romance A Filha Obscura, em 2007 o conto para crianças La Spaggia di Notte e em 2011 o primeiro volume da tetralogia A Amiga Genial, seguida em 2012 do segundo volume Storia del Nuovo Cognome, em 2013 do terceiro volume Storia di chi fugge e di chi resta e em 2014 do quarto volume Storia della Bambina Perduta. Citação de Goethe, Fausto. O senhor: fica à vontade e vem quando quiseres. Nunca odiei os seres da tua casta. De todos os espíritos negadores, é o maligno o que menos me agasta. A ação do homem depressa se atenua. Em pouco tempo já quer repouso inteiro. É bom, por isso, mandar-lhe um companheiro que os picaça e incita e como o diabo atua. Índice das personagens. A família Cerulo, a família do sapateiro. Fernando Cerulo, sapateiro. Núncia Cerulo, mãe de Lila. Rafaela Cerulo, a quem todos chamam Lina, só Helena lhe chama Lila. Rino Cerulo, irmão mais velho de Lila, também sapateiro. Rino será também o nome do filho de Lila. Outros filhos. A família Greco, a família do porteiro. Helena Greco, a quem chamam Lenúcia ou Lenu, é a mais velha. Seguem-se-lhe Pepe, Gianni e Elisa. O pai é porteiro da câmara, também é doméstica. a família Carracci, a família de Don Achille. Don Achille Carracci, o papão das histórias infantis. Maria Carracci, mulher de Don Achille. Stefano Carracci, filho de Don Achille, dirige a charcutaria da família. Pinuccia e Alfonso Carracci, os outros dois filhos de Don Achille. A família Peluzzo, a família do carpinteiro. Alfredo Peluzzo, carpinteiro. Giuseppina Peluzzo, mulher de Alfredo. Pasquale Peluzzo, filho de Alfredo e Giuseppina, pedreiro. Carmela Peluzzo, que também responde por Carmen, irmã de Pasquale, caixeira de retrosaria. Outros filhos. A família Capuccio, a família da viúva maluca. Melina, prima da mãe de Lila, viúva maluca. O marido de Melina, que descarregava caixas no mercado da fruta e da hortaliça. Ada Capuccio, filha de Melina. António Capuccio, seu irmão mecânico. Outros filhos. A família Sarratore, a família do ferroviário poeta. Donato Sarratore, revisor. Lídia Sarratore, mulher de Donato. Nino Sarratore, o mais velho dos quatro filhos de Donato e Lídia. Marisa Sarratore, filha de Donato e Lídia. Pino, Clélia e Ciro Sarratore, os filhos mais novos de Donato e Lídia. A família Scano, a família do vendedor de fruta e hortaliça. Nicola Scano, vendedor de fruta e hortaliça. Assunta Scano, mulher de Nicola, Nino. Enzo Scano, filho de Nicola e Assunta, também vendedor de fruta e hortaliça. E outros filhos. A família Solara, a família do proprietário do bar pastelaria homónimo. Silvio Solara, dono do bar pastelaria. Manuela Solara, mulher de Silvio. Marcello e Michele Solara, filhos de Silvio e Manuela. A família Spagnolo, a família do pasteleiro. O senhor Spagnolo, pasteleiro do bar pastelaria Solara. Rosa Spagnolo, mulher do pasteleiro. Giglioglia Spagnolo, filha do pasteleiro. E outros filhos. Gino, o filho do farmacêutico. Os professores. Ferraro, professor e bibliotecário. Oliviero, professora da escola primária. Gerace, professor da escola secundária. E Galiane, professora do liceu. Nella Incardo, de Ischia, prima da professora Oliviero.